1-4-7-1. 1 minute. 1 minute at 0-4-0-7-1. Okay, 1 minute. Avianca 6310 no solo de Salvador, agora aos 10, livre à direita, chame 1219. Livre à direita 1219, 6310. Zero seven, let you copy. Go ahead. Campinas autorizado, nível de voo 340, Federico Risco 58, decora pista 10 até a direita, subida Gole, transição Gonza, controle 199, decimal 35, código 5050. Azul, 4071, Campinas Flight Level 340, Gole, Gonza, Uniform Whiskey 58, Runway 10, after departure turn right, 119.25, departure frequency squawk 5050. Okay, feedback's correct, correct, startup. Avianca Brasil, 6310, livrou, não se escuta. Em frente, última esquerda, portão 01. Em frente, última esquerda, portão 01, 6310. 9401, cópia. Lá para a cópia 9401. Galeão autorizado 340 até Toquim, depois lateral para 314, decorada 10 até a direita, subida da EL, transição Blaze. Controle 119, decimal 35, acena 5054. 3455, sentido informação X6, solicito 360 para confins. É o número que é a aeronave. Altan 3455, 360 para confins. É coordenado. Gente. Solo Webjet 6727, Sense Dex, Ray, autorização no gate de número 4. Qual é o nível para confins? 340. 340, é isso? Positivo. Do 4071, request for prospect. 4071, confirm at your gate. We are on gate 29. Pushback 09, report text Azul 4071. The pushback engine time, call you text Azul 4071. Pena do 401 tá na escuta? Passar o centro mudou aqui, eu aposto aqui, não é 314, ela via para 317. Tô 3455, copia. Positivo, copia, tá 3455. Cruzado com fins, 36 horas, turístico 58, decola pista 10, após cruzar direita. Segunda gole, transição Gonza. Controle 199 decimal 35, acena 5052. Fins 360, turístico 28, decola pista 10, curva direita, gole Gonza, saída. Controle 119.35, 5052, é transponder para o plano 3455. Correto, só resíduo turístico 58, chama acionamento. Turístico 58, reportará para acionamento, plano 3455. Objeto 6727, cópia. Prossiga. Cruzado com a FINS 340, Toyota Risk 58, decola da pista 10, após curva à direita. Segunda gole, transição Gonza, controle 19935, aciona 5056. 40 autorizado para Confins, a Toyota Risk 58, decola da 10, com curva à direita, na gole Gonza. 1935, controle 5056, transporte no objeto 6727. Ótimo acionamento. Camarada. Cuidado, 941 para o acionamento, posição número 1 no teste. Passará o próximo, a aeronave da Azul já iniciou sua direita, após o táxi dela, ser autorizado seu pushback. Tem So 4071, we have 88 on board, 4 hours 51, and Sierra Bravo Charlie Foxtrot is our alternate contact. Okay, 88 on fins and 4 hours 51, correct? Hey, fam. Okay, taxi approved to run short. Taxi Bravo via Juliet and Alpha, next call tower 118.6, QNH1015. Via Juliet Alpha 118.6 tower frequency to 4071. Turn 941, após a saída da aeronave da Azul Celeste agora, pode iniciar o feedback no dash me taxi. Após o mesmo, Salvador Ultra 3762, tem X-ray para autorização natal. Tal, o Conselho Unido 362. 390, permitido. Aguarde. Aguarda. Comunicador 6310, Avianca Brasil. Oxiné 6310, Avianca 6310, foi o seguinte. Por favor, o senhor podia só confirmar qual o perfil de saída previsto para destino Recife? O Caracaju. O Caracaju, obrigado. O 3662, cópia. Pode prosseguir. Natal autorizado, 390, piloto Juliano Azora, decora da Gol, da pele esquerda, subida a Tuca, tensão de par. Controle 1, aeronave 35, aciona 5055. 3662, autorizado Natal, nível 390, aerovia preso 190, decora da 10, subindo à esquerda, na saída pública, suspensão de par, controle de saída, tensão na 35, confirmando 5055, 39 ao nível. 390 ao nível e o transponder 5055. Agora o dimensionamento. Vai chamar, obrigado. Seven, clear takeoff runway 10, wind 060 degrees, 5 knots. Clear takeoff runway 10, Azul 4071. Ultra 401 para o táxi, o POB 12 alterna Guarulhos, 3 horas 43 autonomia. 0 na saída Gole, tração Gonza. Gole Gonza 340, azul 4071, efetuando de via direita, prestar informação. Entendi. Juliette Alfa, 18.62, 1015, ajuste com o voo. 1015, ajuste, Juliette Alfa para o ponto de espera. 1.8.3, obrigado. Salvador Ultran 3662, estamos congestionando o gate número 2. Nada chamado, senhor presidente, eu poderia confirmar o futuro chamado? É, Ultran 3662, puxa acionar no gate 2. Vamos lá, 3662, time taxi. Chama lá. 04, após impacto autorizado ILS ao glidão no 0, desce para 2.000 pés, ajuste 1 no 0, no 5, informo que a pista está molhada, que chove levemente sobre o aeródromo, estamos operando instrumento com 1.500 pés de teto e 4.000 metros de visibilidade, voo no 04. Gente, após impacto 2.000, solicita um RNAVE da 10, voo 604, 10, 05. Gente, então, após ITAP 2500, a Ravico 366 é posicionalizado. Após ITAP, a Ravico 366, descendo a 2500, posicionar estabilizado no 604. No 8, chame para o táxi, até 3455. Autorizado, reportar ao táxi, até 3455. Zero 7, eu informo que na 15ª milha deverá estar acima do nível 100. Gente, está aumentando a razão de subida. Estou em Salvador até 9401. Está autorizado a alinhar e decolar. O vento é 0,80 graus, 3 nós, o ajuste é 1015. A cabeceira está deslocada em 90 metros. TAM 9401. Autorizado a alinhar e decolar, ajustado no 015, TAM 9401. Chegou 3 horas, 8 milhas. Rumo oeste, cruzando nível 100 para nível 340, é um Econo 90 da Azul. 604, tem que cruzar com a tráfego. TAM 3662, início do táxi, está com 7-0 após, altura 23 horas, altera na Fortaleza. 071, se chame Centro Recife, na frequência 1288, até 3325. Recife 288, 3325, azul 4071. Olá, torre 118, meia dúzia, ajuste 1015, bom voo. Indião, conta ajustado no 095. 286, obrigado, ponta base. Obrigado, 6727, coordenando esse equipo de pátio, para o auxílio da aeronave da terça, retaguarda, inicia o pushback no 4, chama o táxi. Gente, chamará táxi, o atleta 6727, coordenação com o táxi. Para o táxi, o TAM 3455, que é o BEM 152. 310, voltando agora. Ponto para Babau, via taxi Juliette e Alfa, no ponto para Torre 18.62 e ajuste 1015, bom voo. Autorizado o táxi, via Juliette Alfa, para o ponto para Babau, manda pronto, Torre 18.62, obrigado, boa noite, o TAM 3455. Peruta 3662, ponto Tetra 0, pronto. A Lima tem Tetra 3662. A Lima tem 903662. Torre 9401, facilidade de curvar à direita após 2 mil pés, devido à meteorologia? Chama o controle agora, 119, decimal 35, 9401 da Panelines. Passa por favor. 935. Por favor, aprovação 350, recebo. Coluna Rua Gold Cop. Guarda. 401, confirme. É, positivo, 9401, passando 3 mil pés, curvando direita no momento, devido à meteorologia, 9401. Gente, então, 9401, contato radar na decolagem, sua nível 340, autorizado direto da EL. Ainda presente da EL, tá, 9401. Passando Serra Vista 3, também estabilizado, 604. Ano 604, redução para aproximação, 4 milhas para o Serra Vista 372, complexo R, nave Toyono no 8.6. Torre 286, reduzindo já, gol no 604, obrigado, até já. Ponto de espera 1862 a 1.15.6727. Aproximação, reporte Serra Vista 372 com trem baixo e travado. Portará Serra Vita 372 e no 604 já está abaixo travado. São 362, autorizada a decolagem, vento 260 graus, 2 nós. 3662, iniciando. Salvador, muito boa noite, OTAN 3455, pontos, perdão, 0, pronto. Mantenha a posição, OTAN 3455. Manterá a posição, OTAN 3455. Salvo, Salvador, é operações, Salvador. Salvador, tô. Cheque rádio. Operação Salvador agora sim, ator Salvador, sol aqui, ator e o tá 5/5. Ok, grato. Aguarde. Entendi. OTAN 3662, decola de Salvador 33, chega o controle, 119, decimal 35, bom voo. 1935, tem uma boa noite. Grato. No 604, avistado, continue a aproximação, autorizado pouso, pista livre, molhada, escorregadia, rabeceira deslocada 90 metros, vento 1970 graus, meia dúzia de nós, ajuste 1015, 10 no 5, repito, gol no 604, autorizado pouso. Livre pouso no 0, ajuste no 0 no 5, gol no 604. Afirma. Controle, controle Salvador, muito boa noite, o TAN 3662, decolou na sua escuta, passa 3 mil pés. TAN 3662, contato radar na decolagem, saída PUCA, transição ZIPA, suba nível 390. Para 390, sem restrições, o TAN 3662. Saída PUCA, transição ZIPA, TAN 3662. 3455 ali e mantém. Valeu, atento a 3455.